andrecedesmoral.com.br. Sai chutando do zero, daquele jeito. Quando eu passo de Hilux, a novinha gosta. Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça. Ela não gosta de cavalo, só da minha Hilux. A novinha quando chega, eu digo assim: ela gosta de gasolina. Gasolina. E ela gosta de gasolina. Quando eu ligo meu paredão, a novinha fica louca na pegada do vaqueiro e ela aspira na pegada do patrão. Andar na minha Hilux só porque eu digo assim: ela gosta de Severina. O quê? Na mesma gasolina. E ela gosta de gasolina. Na mesma gasolina. E ela gosta de gasolina. E ela gosta de gasolina. Na mesma gasolina. Estourou, papai. Daquele jeito. Passa no paredão. Alô, estoura dinamite, tamo junto, é nóis. Alô, João Pedro CD. Quando eu passo de Hilux, a novinha gosta. Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça. Ela não gosta de cavalo, só da minha Hilux. A novinha quando chega, eu digo assim: ela gosta de gasolina. Na mesma gasolina. E ela gosta de gasolina. Na mesma gasolina. Quando eu ligo meu paredão, a novinha fica louca na pegada do vaqueiro e ela aspira na pegada do patrão. Andar na minha Hilux só porque eu digo assim: ela gosta de gasolina. Na mesma gasolina. E elas gostam de gasolina. Na mesma gasolina. E ela gosta de gasolina. Na mesma gasolina. E elas gostam de gasolina. Daquele jeito. Alô, cego, cego, tamo junto, é nóis. Tamo andando de Uber. Alô, Lucas, bateria, tamo junto. Dudu, revestimento. Alô, Rick, parede, impacto. Daquele jeito. Alô, Alô, do Lava Jato. Alô, tá no paredão. André Cedes, Chicão do Piseiro. O tal de Ibicoara. Estourou. Vai.